Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. No programa anterior falamos das origens do capitalismo e neste vamos de socialismo. É legal ter uma perspectiva histórica para, no mínimo, saber do que estamos falando. Existe uma imensa confusão sobre sistemas políticos e econômicos, e quanto mais se pesquisa, mais claro fica que a maioria das pessoas fala sem saber do quê. Vamos tentar contribuir para reduzir essa confusão. Para começar, uma frase de uma dessas personalidades da internet que assina como Unkowski Morgado. O socialismo tem bons argumentos, mas o capitalismo tem essas TVs de 57 polegadas. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. O Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural, que colabora para distribuir a cultura para todo tipo de gente. Pobres, ricos, remediados, estudados, ignorantes, brancos, pretos, amarelos, corintianos ou palmeirenses. Duvida, hein? Então acesse o facebook.com/Itaú Cultural e dê uma olhada na programação deles. Shows maravilhosos com preços ridiculamente baixos. E aproveite para deixar lá uma mensagem de agradecimento pelo patrocínio ao nosso cafezinho. E o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, mais um kit assanhado da DKT, vai para o Rafael Girolineto, que comentou assim o programa A Janela de Overton. Olá, Luciano Pires. Conheci o podcast há pouco tempo através do meu amigo Orion e confesso que de início não gostei muito, não. Sabe esse tipo de reclamação que você escuta ou lê sempre que a sua voz é, digamos, forçada? Pois é, eu já pensei assim também. Mas não sou do tipo que desiste antes de experimentar mais de uma vez. Insisti e ouvi mais alguns outros programas. Aos poucos, fui percebendo que o conteúdo e o propósito do Café Brasil são fantásticos e me fizeram sair de uma grande estagnação intelectual. Desde então, tenho devorado os episódios anteriores e já estou no 310, o João Brasileiro Médio. Posso dizer que, agora que estou acostumado ao estilo Café Brasil, este é o melhor podcast que conheço. Inclusive sua voz, dicção e entonação ao narrar o programa o tornam único e um passo além dos podcasts normais. Ao ouvir o episódio A Janela de Overton e depois consecutivamente o João Brasileiro Médio, fico me perguntando como desenvolver algo que ajude as outras pessoas a perceberem que o que estão vendo dentro da caverna são apenas sombras. Como ajudar o brasileiro médio a se tornar algo mais? A mídia de massa traz entretenimento assombroso, e com o perdão do trocadilho, mas de fácil assimilação, o que dificulta a ação de alertar as pessoas que existe vida fora da caverna. Dentro dessa dificuldade, eu posso incluir os temas já abordados no episódio Não Gosto, que é sempre a resposta recorrente quando tento apresentar o Café Brasil a alguém, ou algum livro que exija algo mais do que acreditar que vampiros existem e brilham na luz. Gostaria então de sugerir um tema: como tirar as pessoas da estagnação intelectual. Um grande abraço. Obrigado, Rafael. Olha só, esse tema que você sugere, o como tirar as pessoas da estagnação cultural, na verdade é o pano de fundo de todo o trabalho que eu faço. O despocotizar é isso mesmo, tirar a pessoa da resignação bovina e fazê-la agir. Por isso eu provoco. E eu acho que tem dado certo, viu? Obrigado pela contribuição. O Rafael ganhou um livro e o kit DKT, pois dedicou alguns minutos de sua vida para escrever para nós. E não é tão difícil, viu? Aliás, eu recomendo fortemente a você que acesse o www.portalcafebrasil.com.br para ler a área de comentários deste programa. A discussão continua lá e é riquíssima, com outros pontos de vista sempre bem-vindos. A DKT pratica o marketing social, utilizando técnicas tradicionais de marketing para resolver os problemas sociais que exigem mudanças de comportamento. No caso, ajudando a combater as doenças sexualmente transmissíveis e o controle de natalidade. Conheça mais sobre a DKT acessando o facebook.com/DKT Brasil. A DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil com a marca Prudence. Então, já sabe, né? Se você resolver socializar o amor, use Prudence. Enquanto isso, a Pellegrino continua caprichando nas dicas de sua página no Facebook. A Pellegrino é uma das maiores distribuidoras de autopeças e motopeças do Brasil. E sabe desde quando, hein? 1941. Acesse o facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino sempre com dois L's. E dê uma olhada nas dicas legais que eles publicam por lá, especialmente na área de gestão. Pellegrino Distribuidora. Conte com a nossa gente. Vamos lá. Eu tenho que tomar um baita cuidado no programa de hoje. Como eu vou falar de socialismo, quero começar de uma forma inusitada, citando ninguém menos que o jornalista Reinaldo Azevedo, que disse assim: escrever tem sempre uma boa margem de insegurança. São muitos os que leem o que não está escrito, quando não entendem o exato oposto do que se disse. Eu vou então refrasear o Reinaldo assim: fazer um podcast tem sempre uma boa margem de insegurança. São muitos os que ouvem o que não está dito, quando não entendem o exato oposto do que se disse. É por aí. Você está ouvindo a Internacional, que foi composta originalmente por um francês, e depois, entre 1922 e 1944, foi adotada como o hino da União Soviética. Esta versão em piano é de Leon Pinsky. Apesar de associada a socialistas, a Internacional também serve de hino para os comunistas, social-democratas e anarquistas. E é assustadoramente bonita. Em 1515, o inglês Thomas More cunhou o termo utopia, com que batizou sua obra escrita na qual imagina uma sociedade perfeita. Mas More sabia que estava descrevendo algo perto do impossível, tanto que cunhou uma palavra nova, derivando do grego e começando com u, que é um advérbio de negação, e topos, que significa lugar. U Topos, então, seria algo como um não-lugar, uma ironia com a qual ele designou a sociedade perfeita. Lembre-se, Thomas More escreveu os dois livros que compreendem a utopia em 1515, numa Inglaterra que vivia um caos social, com camponeses migrando do campo para as cidades, as guerras, a escassez de alimento e abrigo e milhões de miseráveis vagando pelas cidades sem qualquer perspectiva de futuro. Thomas critica essa situação no primeiro livro e descreve o que seria a sociedade perfeita no segundo. Intolerância e fanatismo são punidos, as guerras são criticadas e a paz valorizada. E o parlamento descobre que a propriedade individual e o dinheiro são incompatíveis com a felicidade. A utopia seria uma sociedade igualitária, sem grandes diferenças sociais, sem os milionários de um lado e os miseráveis de outro. Platão já havia escrito a respeito, e muitos outros pensadores trabalharam sobre essa ideia da sociedade perfeita ao longo dos últimos 600 anos. Esse ideal da utopia faz parte do repertório socialista, que até desenvolveu uma forma muito simpática de falar sobre ela. Quando perguntados sobre a razão de dedicar tanta energia a uma coisa inalcançável, os socialistas utópicos têm um discurso pronto. A utopia é aquela coisa que está no horizonte, que sabemos que é inalcançável, mas que nos motiva a caminhar sempre na direção dela. É bonito, não é? É, mas é perigoso. Mais de 40 publicações, tendo como tema Utopia, foram editadas entre 1700 e 1850, popularizando assim o ideal da sociedade perfeita, especialmente entre aqueles que sofriam as injustiças sociais daqueles anos. Os socialistas reputam a Revolução Industrial, as mudanças drásticas que popularizaram o conceito de não existência de propriedade privada como forma de criar a igualdade. E aqui surge o primeiro grande choque com os capitalistas. A visão socialista diz que a Revolução Industrial causou um choque social imenso ao provocar a transição da sociedade agrícola para as indústrias modernas, onde as ferramentas manuais perderam espaço para as máquinas. Fábricas e estradas de ferro apareceram por todos os lados, criando indivíduos com riqueza imensa. Mas, ao mesmo tempo, de acordo com os socialistas, a mecanização do trabalho provocou a diminuição de empregos e o temor de que essa situação faria com que os ricos ficassem mais ricos e os pobres mais pobres. Note que essa explicação é exatamente o oposto daquela que eu apresentei no programa anterior, de Ludwig von Mises, para quem foi justamente o capitalismo que tirou milhões da miséria pré-capitalista dos sistemas feudais. Cá entre nós, eu me alinho com Mises, mas o tema hoje é socialismo. Muito bem, foi naquele cenário de caos social que a ideia da sociedade onde todos são iguais ganhou força entre os trabalhadores. E então surgiu um alemão chamado Karl Heinrich Marx. Karl Marx publicou diversos livros durante a vida, mas foram O Manifesto Comunista e O Capital que causaram o maior impacto na sociedade. Marx se dedicou a examinar a relação entre o trabalho e o capital e acabou influenciando imensamente o pensamento econômico das gerações futuras. Marx propôs um socialismo científico para contrapor-se ao socialismo utópico de seus antecessores. As teorias de Marx, que foram agrupadas sob o termo marxismo, afirmam que a sociedade progride através das lutas de classes. O conflito eterno entre os que controlam os meios de produção e a classe trabalhadora, que vende sua força de trabalho para a produção. Foi Marx quem cunhou o termo capitalismo para designar esse sistema onde a burguesia, ou seja, os donos das riquezas e dos meios de produção, exploram os proletários, aqueles que nada possuem a não ser a força do seu trabalho. Marx apostava que esse sistema criava tensões internas que terminariam por implodi-lo, abrindo espaço para o surgimento de um novo sistema, o socialismo. Marx dizia que um dia os proletários assumiriam o poder e implementariam uma ditadura do proletariado, da qual surgiria uma sociedade sem classes, onde todos seriam donos dos meios de produção e a riqueza seria distribuída de forma equânime. Sem milionários e sem miseráveis. Essa é a utopia marxista. Karl Marx é uma das figuras que mais causou influência na história da humanidade. Seu trabalho forneceu as bases teóricas para diversas experiências que tentaram criar a sociedade perfeita, o socialismo. Os exemplos mais claros foram a formação da União Soviética em 1922 e a República Popular da China em 1949. Variações do marxismo, como o leninismo, stalinismo, trotskismo e maoísmo, surgiram, adaptando as ideias de Karl Marx para cumprir o rito de passagem do capitalismo para o socialismo e depois para o comunismo. Aliás, muita gente confunde socialismo com comunismo. Embora as duas ideologias compartilhem muitas ideias, na verdade, o comunismo engloba o socialismo. A diferença primária entre ambos é que o socialismo se aplica aos sistemas econômicos, enquanto o comunismo se aplica aos sistemas econômicos e políticos. Além disso, enquanto o comunismo abomina o capitalismo, o socialismo admite o capitalismo em certo grau. The song has been translated, as I said, into now hundreds of languages. But I'll sing it in the original French because it really is better poetry than the average translation would give you to believe. Debout les données de la terre, debout les forces de la faim, la raison tournant sans cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé fais au top la rasa, full of clown, the boo, the boo. Le monde va changer de page, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'international sera le genre humain. Olha só, agora é o norte-americano Pete Seeger cantando L'International, da forma como foi composta em francês. Simplificando as coisas, vamos ver uma listinha com as diferenças básicas entre o socialismo e o capitalismo, sempre lembrando que elas podem variar entre as diferentes sociedades. E preste atenção, hein? O socialismo, assim como o capitalismo, admite versões de todas as cores, desde a xiita até a light. Dependendo de onde você estiver, é provável que sinta-se tentado a me escrever jogando pedras, mas não perca tempo. Esta lista é para levantar poeira. Tudo que eu vou dizer agora é teoria, tá bem? Blow upon our own forge, soufflons nous même notre forge. No capitalismo, os meios de produção e distribuição de bens pertencem a indivíduos e corporações. No socialismo, os meios de produção são propriedade do governo ou do Estado. O capitalismo tem uma sociedade baseada em classes sociais. O socialismo rejeita a necessidade de uma sociedade baseada em classes sociais, em favor de sociedade igualitária. O capitalismo incentiva uma atmosfera de competitividade, na qual os trabalhadores são encorajados a trabalhar duro para conquistar o sucesso pessoal. O socialismo encoraja uma atmosfera de cooperação, na qual não importa quão duro uma pessoa trabalhe, ela receberá a mesma recompensa e benefícios que os demais. No capitalismo, a propriedade privada é encorajada, enquanto no socialismo, a propriedade privada é inibida. No capitalismo, os bens são produzidos conforme a lei da oferta e da procura. No socialismo, o governo é quem determina a produção e os preços. E por fim, no capitalismo você trabalha para um chefe, para uma corporação, para acionistas. Numa sociedade socialista, você não trabalha para um chefe, mas está envolvido no processo de tomada de decisão com os demais trabalhadores. Socialistas acreditam que o capitalismo é antidemocrático e explorador. Agora preste atenção. Não existe aquela coisa de que capitalismo é do mal e socialismo é do bem. Ambos são sistemas que funcionam muito bem na teoria, mas que dependem de homens para serem implementados. E é aí, das limitações do homem, que nascem as impossibilidades. Says they say no rights without duties. We say no duties without rights. Muito bem, mas onde é que aquela teoria do socialismo tão boa começou a fazer água, hein? Costumo dizer que o grande problema do socialismo é que existe, sobre a face da Terra, uma coisa chamada gente. Se não fosse esse bicho esquisito, o socialismo teria tudo para dar certo. O problema começa quando se tenta colocar o discurso em prática. Para começar, uma sociedade na qual onde todos são donos de tudo e todos dão opinião acabaria em caos. Então as decisões em grupo, em comitês, deram lugar a uma classe de dirigentes que tem a palavra final. Na União Soviética, os altos funcionários do Partido Comunista compunham a nomenclatura, por exemplo, a casta dirigente, formada pelos altos funcionários e simpatizantes, todos filiados ao Partido Comunista, que gozavam de privilégios e vantagens com as quais o resto da população nem mesmo podia sonhar. Não foi diferente na China, no Vietnã, em Cuba ou na Coreia do Norte. São os iguais, mais iguais que os outros, lembra? Deu no que deu. O socialismo previa a substituição da propriedade privada por um sistema de mercado de trocas, o que funcionou muito bem na teoria. Mas o bicho homem cuidou de mostrar que na prática a teoria é outra. O socialismo não conseguiu impedir que as pessoas competissem por recursos escassos. Não conseguiu impedir que a inveja, a ganância ou simplesmente o desejo do ser humano por progredir sempre mais criasse conflitos que sistematicamente desembocaram em tiranias sangrentas. Assim é que nos últimos anos assistimos o colapso de cada uma das experiências socialistas, como a União Soviética, a China, Vietnã, Alemanha Oriental, deixando um rastro de centenas de milhões de mortos, seja pelo fuzil, seja pela fome. Hoje em dia, praticamente apenas Cuba e a Coreia do Norte mantêm um sistema socialista ou comunista nos moldes dos anos 50. Embora o discurso da utopia continue com toda a força em várias partes do mundo, em especial na América do Sul. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. Café Brasil. Com o tempo, os socialistas perceberam que o capitalismo não é assim tão ruim. Lembra da frase de Unkowski Morgado com a qual eu abri esse programa, hein? O socialismo tem bons argumentos, mas o capitalismo tem essas TVs de 57 polegadas. Pois é, mas os capitalistas também perceberam que precisariam adotar propostas socialistas para não deixar que a ideia de poucos milionários explorando muitos miseráveis tomasse corpo. O que se viu nos últimos anos foi o surgimento de regimes híbridos, onde soluções capitalistas e socialistas convivem de forma, digamos, harmoniosa. No Chile é assim, na França é assim, e se você quiser um exemplo extremo, na China está sendo assim. E aqui no Brasil, hein? Onde socialismo e capitalismo estão esculhambados como em poucos lugares do mundo, hein? Onde Fernando Henrique Cardoso e José Serra, que seriam taxados de esquerdistas em qualquer lugar do planeta, são chamados de extrema-direita. Onde o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo concorre a um cargo no governo dentro de um partido socialista. O Brasil não tem mais esquerda e nem direita, não tem socialismo nem capitalismo. O Brasil tem aquilo que eu gostaria de ver escrito na nossa bandeira. Tudo bem se me convém. Muito bem, mas se você está derrapando para entender qual é o ismo do Brasil, não pode se dar ao luxo de derrapar pelas ruas e estradas, não é mesmo, hein? Tem que cuidar dos pneus. E para isso é só procurar a GBG Pneus, que é a revendedora oficial Continental, General Tire e Barum. E há quase 20 anos oferece as marcas mais importantes do mercado brasileiro. Acesse www.gbgpneus.com.br e use o código POCOTÓ, que é o POCOTÓ sem acento, POCOTÓ, e você terá desconto de 3%. Com pneus da GBG, você vira para a direita ou para a esquerda com segurança, sacou? O seu problema é pneu? A GBG tem o seu. Bem, eu tô metendo a mão em vespeiro ao mexer com comunismo, socialismo, capitalismo e outros ismos. Mas não tem jeito, viu? A gente tem que falar disso sim. De minha parte, eu acredito no capitalismo e tenho convicção que as experiências da utopia do socialismo terminarão sempre em tragédia, em perda de direitos, em anulação do indivíduo. Não quero isso para mim nem para os meus. E por isso eu repito aqui a frase do bispo anglicano Mandel Creighton, que já usei em programas anteriores. Socialismo só será possível quando todos nós formos perfeitos. Aí, ele não será mais necessário. Ei, esse programa é só uma isca, viu? Se você quiser se aprofundar sobre capitalismo e socialismo, vire-se aí. O que não falta é informação. E eu pretendo voltar ao tema no futuro. Mudar o mundo é impossível, é o que a maioria diz. Engole a dor, engole o ódio e tenta ser feliz. Muitas vezes já pensei sinceramente em desistir. Nessas idas e vindas da minha vida, certo dia numa esquina fui separar uma briga, dois moleque de rua, roupa velha toda suja, naquela calçada imunda, retrato do descaso, produto da miséria. O clima se acalmou e nós trocamos uma ideia. E assim então, ao som do grupo de rap Face da Morte com Mudar o Mundo, você pensou que era o Lionel Rich, né? Que este Café Brasil da igualdade entre os homens, sejam eles capitalistas, socialistas ou brasileiros, vai saindo de mansinho. É uma pena que tanta vontade de salvar a humanidade continue matando tanta gente. Com o trabalhador Lala Moreira na técnica, essa digna representante da nomenclatura Cissa Camargo na produção e eu, este capitalista de uma figa, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Rafael Girolineto, Leon Pinsky, Lionel Rich, Pete Seeger e Face da Morte. Pode ir. Este programa chega até você com o apoio de uma turma que abre as portas para gente de todas as tendências, cores, tamanhos, credos e desejos que estejam dentro da lei, é claro. Auditório Ibirapuera. Dê uma olhada no facebook.com/Auditório Ibirapuera e experimente ir até lá. Você vai ficar encantado com a individualidade de cada artista que se apresenta por lá. Acredite, visitar o Auditório Ibirapuera vale muito a pena. Este é o Café Brasil, de onde veio, por enquanto, tem muito mais. www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, uma frase que, na fonte onde eu busquei, está atribuída a Karl Marx. O caminho do inferno está pavimentado de boas intenções. Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil.